lugar. Só sei dizer que eu parei de viajar. Eu me cansei. Meu coração se apaixonou. Meu canto certo, meu verso, pureza pura, doçura, feliz.